Me chame de Elon Musk. Lançando mais foguete que a NASA, ladrão. MC lá de área média. Então passa batido, não despercebido. Vou te falar porque sou teu amigo. Amizade com você é pra mim. É nada mais que o pente escondido. Não sou insensato, nem sou prepotente. Muito menos sou arrogante. Por isso sou somente o louco que queima do bom. Deprecia fazer amor sem compromisso. Tá louco na de gen, louca de maconha. Tá louco na de lança, louca de maconha. Putaria, putaria pras piranha. Putaria, putaria pras piranha. Toma cachorra, toma, toma, toma. Toma piranha, toma, toma, toma. Toma cachorra, toma, toma, toma. Toma piranha, toma, toma, toma. Fica de quatro e morde a fronha, toma, toma. Fica de quatro e morde a fronha, toma, toma. Vai, puxa o cabelo dela e chama ela de piranhona. Vai, toma cachorra, toma, toma, toma. Toma piranha, toma, toma, toma. Toma cachorra, toma, toma, toma. Toma piranha, toma, toma, toma. Putaria, putaria pras piranha, putaria. Putaria, MC lá diariamente. O furacão ressuscita outra vez. MC lá novamente, ele voltou. Ai. E aí, ladrão?